sei que não. Eu não tô nada bem, aqui chorando no portão. O show já começou e nada de você chegar. Só me resta fazer beber, moer, chorar. Me liga, meu amor, e me diga, por favor, aonde você está? Fala que eu vou te buscar. Eu vou de avião, a pé de caminhão. Só não quero ficar aqui sozinho sem te amar. Cadê você? Chego a pensar que o seu amor não sou mais eu. Irei amante nesse bar, e agora eu vou emendar. Pois sem você só sei beber, moer, chorar. Meu amor, e me diga, por favor, aonde você está? Fala que eu vou te buscar. Eu vou de avião, a pé de caminhão. Só não quero ficar aqui sozinho sem te amar. Cadê você? Chego a pensar que o seu amor não sou mais eu. Virei amante nesse bar, e agora eu vou emendar. Pois sem você só sei beber, moer, chorar. Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que o seu amor não sou mais eu. Virei amante nesse bar, que agora eu vou emendar. Pois sem você só sei beber, moer, chorar. Sofrência. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o meu amor. Nocauteou, me tonteou, meia tona fui, a lona foi caô. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o meu amor. Nocauteou, me tonteou, veio à tona, fui a lona, foi caô. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi indefesa, coração perdeu a luta, sim. Meus bebedeiras, liga de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos faladinho. E o beijo a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira. Quero do início até o fim. E fixo o olhar, fixo te olhar, vou te falar, fui a lona com você. Seu amor me pegou, te bateu forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Seu amor me pegou, você bateu forte com o teu amor.